E quiser exclusividade, é só na LF Funk original, porra. Aí Caio Passo. Olha o Caio Passo. Oh. Pode fazer o pedido que você quiser. Só não vai me confundir com o gênio do Aladim. Sou marreteiro, canto funk pra homem e mulher. Se nós mandar direção, vai ficar assim. Diga, eu respeito a sua decisão. Vai daí que eu mando daqui. Se roubou minha apresentação, eu que vim pra cantar, mas só quero assistir. Se talento nenhum é em vão, essa aí tem até que aplaudir. Máximo respeito, bebê. Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada. Vai mostrando mesmo tudo que ela entende na mesma batida que a amiga treinada. Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada. Vai mostrando mesmo tudo que ela entende na mesma batida que a amiga treinada. Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e garopa. Não se emociona, garoto, então faz seu pedido que a firma proporciona. Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e piranha. Não se emociona, garoto, então faz seu pedido do que a firma proporciona. Aí que eu passo. Olha o que eu passo. Aí que eu passo. Vai me confundir com o gênio do Aladim. Sou marreteiro, canto funk pra homem e mulher. Se nós mandar direção, vai ficar assim. Diga, eu respeito a sua decisão. Vai daí que eu mando daqui. Se roubou minha apresentação, eu que vim pra cantar, mas só quero assistir. Se talento nenhum é em vão, essa aí tem até que aplaudir. Máximo respeito, bebê. Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada. Vai mostrando mesmo tudo que ela entende na mesma batida que a amiga treinada. Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada. Vai mostrando mesmo tudo que ela entende na mesma batida que a amiga treinada. Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e garopa. Não se emociona, garoto, então faz seu pedido que a firma proporciona. Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e piranha. Não se emociona, garoto, então faz seu pedido do que a firma proporciona. Aí que eu passo. Olha o que eu passo. Aí que eu passo. Tu sei que essa noite começa e o clima da festa é todo no meu nome. Como de praxe tudo se resume em tirar um lazer. Olha quem chega com outra remessa de rima que as minas da festa consome. Tem qualidade no alto-falante, elas querem se mover. Vem com aquela que tá separada pra aqueles momentos de intimidade. Na intensidade ela tá graduada e tem experiência naquela bagagem. Dança e vibra liberdade, pode vibrar liberdade. Quem se iludiu com sorriso não esquece que o mesmo tem as duas faces. Muito sagaz, gostosa demais. Sabe que o seu perfume deixou maquiado a mente do pai. Muito sagaz, diferente o que faz. Sabe que o seu perfume tá impregnado no carro do pai. Muito sagaz, gostosa demais. Sabe que o seu sorriso deixou baqueada a mente do pai. Muito sagaz, diferente no que faz. Sabe que o seu perfume deixou baqueado no carro do pai. Tu sei que essa noite começa e o clima da festa é todo no meu nome. Um monte de praxe, tudo se resume em tirar um lazer. Olha quem chega com outra remessa de rima que as minas da festa consome. Tem qualidade no alto-falante, elas querem se mover. Vem com aquela que tá separada pra aqueles momentos de intimidade. Na intensidade ela tá graduada e tem experiência naquela bagagem. Dança e vibra liberdade, pode vibrar liberdade. Quem se iludiu com sorriso não esquece que o mesmo tem as duas faces. Muito sagaz, gostosa demais. Sabe que o seu perfume deixou baqueado a mente do pai. Muito sagaz, diferente o que faz. Sabe que o seu perfume tá impregnado no carro do pai. Muito sagaz, gostosa demais. Sabe que o seu sorriso deixou baqueado a mente do pai. Muito sagaz, diferente no que faz. Sabe que o seu perfume deixou maquiado no carro do pai. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Gente, calma, calma, calma. Essa é só pra quem usa o mato do Timão, tá? Deus me livre, socorro! Mato do Timão, tô chavão, né? Vou te explanar na visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé. Dignidade é de primordial, se não tiver nem encosta do lado. Simplicidade é o X da questão. No ambiente mais sofisticado, nós para tudo pela picadilha. Não passa batido e não manda recado. Mas é isso que cê vê frente a frente, sem ter desvio, sem ter atalho. Black técnica, black na pele, soprando fumaça que nem Bob Marley. Power na love, então fica tranquila, felina. Anoitecer não tem baile. E você fala pela chave, é que eu tô abrindo as passagens. É que cê me viu na pior e agora pensou que é miragem. Vai, mas tudo te mata, chavão, tá chavão, né? Tô te parando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmando. Gavião no rasante, louca, nós muita fé. Mas tudo te mata, chavão, tá chavão, né? Tô te parando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmando, né? Gavião no rasante, louca, nós muita fé. Parça, tá tranquilo, vou dar mais um trago. Já vou passar o beck pra você fumar. Pode fumar, bola mais um domingão, vou chapar. Passa a bola, meu menino, Harry, Ronaldinho e é meu fenômeno, eu vou te buscar. Manda um endereço que nem mata e no Djavá. Mingueira no peão de inteiro. Na quebrada só roubou no rasante. Aproveita a pandemia que não tá atrapalhando. Vamos com baile funk, clandestino rolando salseiro. E a festa não tem hora pra acabar. Vamos fazer o que o governo não faz. Churra por menor criada favela. Já que a minha infância foi sofrida, se passar o que eu passei hoje eu faço a diferença. Às vezes simples palavra escrita, o dinheiro não compra suas evidências, não. Não compra seu coração, não. Não vende a sua dignidade, como diz o meu parceiro, a idade. Joga a maleta de 1 milhão, pra você ver quem é de verdade. Vários vai mudar sua opinião, depois não tá com o sentido da vida. Desculpa, mas o papel não compra, não. Não compra seu coração, não. Não vende a sua dignidade, como diz o meu parceiro, raridade. Joga a maleta de 1 milhão, pra você ver quem é de verdade. Vários vai mudar sua opinião, depois não tá com o sentido da vida. Desculpa, mas o papel não compra, não. Mas tudo te mata, chavão, tá chavão, né? Tô te falando na visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô filmando. Gavião no rasante, louca, nós muita fé. Mas tudo te mata, chavão, tá chavão, né? Vou te explorar na visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louca, nós muita fé. Xinga na sua avenida, um capacete de verdade, o difícil é pegar. Esse menor é do pinote, quebra e dá um sorte da favela. Lugar pra gozo onde a morte encontra sorte, os menores. Pede ao papai do céu um prato de comida. Vi seu sonho ser trocado por um revólver. Vi neguinho perder família por causa da cocaína. Mas deixa meu copo 700, esquece o problema de giro no morrão. Eu vou só nota de 200, de bolete lá com a camisa do Timão. Escapamentos à sombra, meio artístico, um sonhador. Espelho da pivetada, um MC, um jogador. Foi no pique de milionário que as piranhas se assanha. Gamou na Lacoste que eu importei da França. Gamou na Laraca, bandeirinha da Alemanha. Gamou na Lacoste. Tudo te mata, chavão, tá chavão, né? Tô te falando na visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô filmando. Gavião no rasante, louca, nós muita fé. Mas tudo te mata, chavão, tá chavão, né? Tô te falando na visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô filmando, né? Gavião no rasante, louca, nós muita fé.

suíte do Copacabana. Fumou, ela já provou, sentou, malucona. Vim no teto da nave, de top 10 no banco de carona. Eu acho que eu tô voado e agora, pra acompanhar, vai ter que acelerar. Quero ver vocês me pegar. Que eu acho que eu tô voando e agora é só pra confirmar. Vai, pode acelerar, se quiser acompanhar. Eu acho que eu tô voando e agora, pra acompanhar, vocês vai ter que acelerar, vocês vai ter que acelerar. Eu acho que eu tô voando e agora pra acompanhar. Quem quiser acompanhar, vai ter que acelerar. Chega no baile, ela joga avanço. Todas as bandidas da festa me olhando. Acho que eu tô voando, acho que eu tô voando. Eu percebi meu pescoço brilhando. Eu notei que ela vai hipnotizando. Eu acho que eu tô voando, acho que eu tô voando. É fácil de perceber que as coisas simplificou. Cilindrada tem de sobra, é torpedo de toda culpa. Varia, tô pesado, bem acompanhado. Nota como é diferente o presente do passado. Pensou, contabilizou, contou, quer me mandar. Tem resenha na suíte do Copacabana. Fumou, ela já provou, sentou, malucona. Vim no teto da nave, de top 10 no banco de carona. Eu acho que eu tô voando e agora, pra acompanhar, vai ter que acelerar. Quero ver vocês me pegar. Que eu acho que eu tô voando e agora é só pra confirmar. Vai, pode acelerar, se quiser acompanhar. Eu acho que eu tô voando e agora, pra acompanhar, vocês vai ter que acelerar, vocês vai ter que acelerar. Eu acho que eu tô voando e agora pra acompanhar. Quem quiser acompanhar, vai ter que acelerar. Ave Maria, tinha que ser de orelha. DJ Boy, passa a visão. O moleque só tinha 11 anos quando começou a lutar. Trocou a bike pelo foguetão e a roda da frente tá sempre no ar. A de baixo no chão pra firmar que o maloqueiro sempre foi raiz. Por humildade até mesmo com o que eu tô ligado, que nunca quis me ver feliz. Nós nunca pode se apegar naquilo que vai ficar por aqui. Mas prosperidade é dom de Deus e a inveja não quer me ver assim. De navão, foguetão, na garupa de prato, gavetão. Manuzia no XJ, outfit vocês não pega não. De navão, foguetão, na garupa de prato, gavetão. Manuzia no XJ, o bigode de bota pega não. De navão, foguetão, na garupa de prato, gavetão. Bota ficou de cara, puxou a placa da triunfizada. Veio jurando que era roubada. Tô com pra apreender minha tagueira de rata. Joguei na cara, toque que tá do puxo pela placa. Feliz em dia, nem vou falar nada. Fez mais de que atrás do meu lado na quebrada. Eu tive sorte, mas eu quase fui forjado. Se o assunto é coisa pele, não tem hora, senta nem lugar errado. E foi por pouco que eu passei batido limpado. Mas poderia ter mais um daqueles que hoje se encontra privado. Só arrasante, cê vê lá falante. Rendeu muito assunto para o Zé Povinho. E como se isso não fosse o bastante, deselegante, me chamou de traficante. Falou que era impossível, eu com 23 tá naquele pulsante. Artigo só de crime, porque eu lutei pra conquistar. Flagrante só casou, no piano Guarujá. Tá pulando alto, você nem precisa comentar. Que o nosso merecimento cê não pode questionar. Se for Lacoste, ou se for da Dolce, ou se for da Nike, ou se for da Gucci. Pode ser Guina, pode ser Duke, até um e-mail no boot. Desacredita da capacidade, olha os mandrakes explodindo no YouTube. Depois cês pode fazer até react, falando que sua família curte. De navão, foguetão, na garupa de prato, gavetão. Manuzia no XJ, outfit vocês não pega não. De navão, foguetão, na garupa de prato, gavetão. Manuzia no XJ, o bigode de bota pega não. De navão, foguetão. parada. De tanto da fuga dos canos, ele está na maldade do menor da praça. Por mais que eu só ando sem placa, na quebrada nós não usa capa. E os caras decorou minha face, parou na favela, já me dando tapa. A população já se revoltou, mó salseiro na comunidade. O foda é que eu tava parado, quero ver pegar se eu tô acima da Tiger. Essa fita aqui é revoltante, cotidiano na periferia. Tem que explicar que não sou assaltante, conquistei minhas coisas com a minha correria. Mas esses caras não querem saber, se não tá defendo, cê correu por quê? Vou parar pra quê? Ficar escutando o bigode de costa, só sabe xingar e ofender. Olho grande na nave esportiva, com inveja do material. E a ciclone junto com as correntes, o relógio avalia 30 mil real. Outfit bolado, molecote tá habilitado. Vai ter que aturar que nós é favelado. De foguete zero, caçó da pro alto. Ele tá me enchendo, sabe que eu pergunto se eu tenho B.O. Se tava em dia, forte que eu letava. Perguntou se a mina que eu tô é de menor. Falou que me froja, que não foi com a minha cara. Pisou no carimbo, perguntou onde a biqueira. Olha, meu doutor, não sei do que cê tá falando. Ficou puto depois que pegou a minha carteira. Só de 2000 e só tem 18 anos. Com o carro que você sonhou a vida inteira. Não peguei no revólver pra me poder obter. Não precisei roubar ele pra ficar. Só tem a voz pra roubar ela me eleger. O mais engraçado que eu parei a marginal. O fãzinho passou, falou, olha o tubarão. Perguntou se podia tirar uma foto e tal. O bigode de bosta olhou e falou, não pode, sua artista doutor. No YouTube da sua filha, cê pode falar que sou o mais acessado. Não pode, fazer artista doutor. No YouTube da sua filha, cê pode falar que é os mais acessado. Tá ligado, altivo. De navão, foguetão, na garupa de praxe o gavetão. Manuzia no XJ, outfit vocês não pegam não. De navão, foguetão, na garupa de praxe o gavetão. Manuzia no XJ, o bigode de bota pega não. De navão, foguetão, na garupa de praxe o gavetão. Oh, oh, oh, oh. Solta uma seda que eu conto história. De um menorzinho que acreditou no sonho. De uma família em busca da vitória. De história em história, uma nova eu componho. Falo do truta que saiu do crime. Falo do mal que afeta o meu povo. Falo que só quem vem de lá entende. O relato que eu vi, eu sou meticuloso. Chuta nas portas eu e os meus irmãos. Quero a vitória dos pobres e dos pretos. Pouco pra nós não é superação. Assiste quieto os artistas do gueto. Fizemos mais que uma revolução. Usa na mira do seu holofote. Hoje nós tem pra trocar de igual. Esse motivo que te deixa em choque então. Vai, joga na cara do boy. Não tem onde se esconder. Sei que você não tá desse lado. Até escuta o que eu falo e só não consegue entender. Joga na cara do boy. Não tem onde se esconder. É, toda humilhação vai voltar com juros dobrados. O monstro que vocês criaram vai cobrar você. Então vai, joga na cara do boy. Não tem onde se esconder. Sei que pra quem não tá desse lado. Até escuta o que eu falo e pensa, vou fazer o quê? Vai, joga na cara do boy. Não tem onde se esconder. Toda humilhação vai voltar com juros dobrados. O monstro que vocês criaram vai cobrar você. Então solta um isqueiro que eu conto uma história. De um menorzinho que sempre foi tirado. De uma família que foi assaltada pelo imposto abusivo do Estado. Falo do truta que ingressou no crime porque não tinha comida no prato. Falo da droga que destrói o povo e quem sorria é o ladrão do Senado. Então joga na cara do boy. Não tem onde se esconder. Sei que pra quem não tá desse lado, até escuta o que eu falo e pensa, vou fazer o quê? Vai, joga na cara do boy, então vai. Não tem onde se esconder. Toda humilhação vai botar com juros dobrar. O monstro que vocês criaram vai cobrar você. Joga na cara do boy. Joga na cara do boy. É capaz. Tô tranquilão, tá lazer. Tô cheirosão nos trajes. Dia de baile é assim. Jack de massa verde. A vida é luta por obter. Disciplina, humildade. Na mesa é balde de gin. Jack de massa verde. Que ela se interessa. Que eu tô de Nike escondendo a peça. E essa sapeca onde tá caçando. E se a chave acende o farol da Meca. Eu não ligo a nave. Ela já interpreta que hoje tem festa. Dia de baile. Agora não tem. Pode procurar. Colocadão, ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar. que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto, na ponta do pé. Posso ser melhor vestido e tirar se quiser. Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto, na ponta do pé. Posso ser melhor vestido e tirar se quiser. Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher. Tô cheirosão nos trajes, dia de baile é assim. Jack de massa verde, a vida é luta por obter. Disciplina, humildade, na mesa é balde de gin. Jack de massa verde, que ela se interessa que eu tô de Nike escondendo a peça. E essa sapeca onde tá caçando, e se a chave acende o farol da Meca. Eu nem liga na vela, já interpreta que hoje tem festa. Dia de baile, mas nós não tem, pode procurar. Só colocadão, ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar. Que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto, na ponta do pé. Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser. Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto, na ponta do pé. Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser. O ano é 2020 e o mundo tá bem diferente. Quero jogar uma dinamite na porra do Covid no meu presidente. A OMS adverte, cuide da saúde aí da sua mente. A política se diverte bolando um auxílio, roubando em dobro da gente. Tem festa no congresso, a comemoração, vai. Se tem baile funk, é o viver foco de bandido e contaminação, vai. Se tem milhares na rua, vai. Só se for pra votação, vai. Ver qual próximo pilantra vai ajudar a subir a inflação. É, nós cai na inflação. É, nós tá na ponta da mira. Porque o sistema é traçado pra que no caminho só tem armadilha. Realidade triste e cruel. Vírus que assola o Brasil, não cura qualquer gel. Ó, tem que ver bem se tá certo, quem que tá julgando e quem que é o réu. Mano, é 2020, eu vejo umas fitas que é doloroso. De ver minhas irmãs em casa e ver que já criaram até estupro com o posto. De ver o rapa de parada que sinceramente só aumenta o nojo. De ver pagar papa safado que se aproveita em cima do povo. Dinheiro comprando justiça, racismo acabando com vida. Ver almas quase empalhadas de uma juventude bem mais deprimida. Likes e outra publicação, joga em rede social. O ano é 2020, eu só peço que o bem não perca para o mal. A falta de opinião gera o lucro e o governo tá rindo de novo. A cura pra nossa nação geram custos maiores que o nosso bolso. E as cores da nossa bandeira lavada no sangue de um pobre louco. Na beira da morte clamou pela paz e justiça para o nosso povo. A falta de opinião gera lucro e o governo tá rindo de novo. E a cura pra nossa nação geram custos maiores que o nosso bolso. E as cores da nossa bandeira lavada no sangue de um pobre louco. Na beira da morte tomou pela paz e justiça para o nosso povo. Um passo de cada vez, sem querer correr mais com a minha perna. Vou chegar onde eu sempre sonhei. E eu sei que o problema é a justiça brasileira, que sempre me vê crescendo, quer achar problema e me dá uma rasteira a mais. Opa, sejam bem-vindas, podem ficar à vontade. Senta aí, pode entrar, cara. Tudo nosso, pode ficar tranquila. Aqui se pode comer, pode beber, pode fumar, pode gritar, pode até chorar, mas só se for de gargalhar. E se quiser, cê não precisa nem detalhar. Hoje eu só quero que você se sinta bem, bem ciente que não deve nada pra ninguém. Quer chá? Tem. Do quê? Não sei. Pergunta pro DJ.

quando não tinha escola da família. Tá desandado no olho de bom exemplo, virou parasita que o pé que rolou e a brisa bateu na mente injuriada. É que a nota rolou, ele tava na hora errada com a banda errada. Quando a brisa bateu, o convite foi feita desonziada. Prejudicou, perdeu tudo que tinha, família, os amigos, hoje não tem mais nada. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Solicito socorro, me instrua, me tire dessa rua escura. Fui dominado pela droga, desisti do ensino. Veio o apocalipse sombrear o meu caminho. Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo. Currículo no artigo 12, tava pegando mais fácil. Abandone ali o pipa pelo motor da Ornette. Foi na porta do banco, no artigo 157. Passar visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Enquanto a lata chacoalha, a ilusão de ser mais poderoso, vários vai mesmo de asa, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Eu vi de perto toda a adrenalina. Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as minhas em cima. As festas, as drogas, as festas, os bailes, o desespero da sua família. A necessidade fez o menor se envolver. Com 13 começou a usar, com 15 a vender. Não tem nada a ver, então vai parar pra aqui. 18 anos, 57, preso sem viver. Amigo de copo, tem um monte, pode pá. Vários amigão pra chamar, pra errar. Poucos desses são os que vão te ajudar. Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar. Imagina o mundo ao mil grau e você aí privado, falando com seus parentes através de Skype. Ver se é fechamento, quem tá do seu lado. E aprender que a liberdade se troca por nada. É que eu vi pra molecada que tá na ilusão, que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme. É que eu vi pra molecada que tá na ilusão, que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. E pra aqueles que querem desistir da vida, porque não esperam mais nada dela, talvez seja ela que espera algo de você.